Nova Lima, bom dia. Eu vou no 271. 271, informação em curso, Eco, prossiga. Diante da Eco, quando possível, autorização para Recife. Diante Recife, tem 390 aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia. Polo 271, autorizada para Serra Brava, Romeu Foxtrot, nível de voo 390, pelo Whisky 58. Decolada pistola 0 com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, transponder 5047, voo no 271. 390, autorizada Recife, via Brisk 58, decolando da 10, curva à esquerda na Puca Caju, controle 10935, aciona 5047, voo no 271. 47, protegimento correto no 271, portão 62, estime o custo no metro. Câmara de fundo pronto, vou no 271. Controle Whisky Juliette Serra, reporte finalizado. Bom dia e obrigado. Obrigado, Serra. Obrigado, bom dia. Bom dia. Dois aprovados, chama táxi, senhor 261. Autoridade, chama táxi, voo 271. Táxi aprovado, parte Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 014. Chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista no 0, voo 1271. Índia e Alfa, ponto de espera, dono 0, vai chamar pronto, voo 1271. espera da 1-0, pronto, Bono 2, senhor. Bono 2, sétimo autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento de 2 no 0 graus, 02 nós. Ali, decola da 1-0, Bono 2, sétimo. Torre, Whisky Juliette Quebec. Whisky Juliette Quebec, prossiga. Muito bom dia. Whisky Juliette Quebec, solicitando autorização de reforço do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 05. Autorizado Quebec do Pátio 3 para o Porto 5, mas eu escuto constante, reporte ao término. Reportar ao término, Juliette Quebec. Sete decolou aos 4-8, o senhor poderia informar se a pista continua molhada ou somente úmida? Molhado, ok? Várias poças tem as leituras de suspensão. Molhada, várias poças, grátis pela informação. Chama agora o controle 1 no 9.35, tem um bom voo. Obrigado, boa noite. Bom dia, doutor. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, transfere ao Gol 1271. 1271, bom dia, saída PUCA, sobe para o 390, vigilanciada. PUCA 390, 1271. Alba Gol 3601, não sei se a informação é. São 3601, informação eco correta, São Paulo 360, aguarde coordenação, senhor. O senhor poderia me confirmar a aerovia que o senhor tem no plano? É, eu tenho acordo com o plano direto Leda, para direto Pride, depois Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, depois Baby. Copiado, senhor, eu vou checar seu plano e já volto com a autorização 3601. Poderia adiantar nossa saída? É exatamente esse problema. Caso seja essa sua aerovia mesmo, é da Euleda Bridge, ok? Da Euleda Bridge, Whisky Juliette Quebec informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 05. Grato, bom dia. Obrigado, Quebec. Obrigado, bom dia. Gol no 271, chama Centro Recife. Frequência no 2685, alterno no 3365. No 265, alterna? No 3365. 3365, uma boa. Salvador, 3601, pronto, cópia? Pronto, não é cópia, 3601. São 3601, autorizado, Sierra Bravo, Sierra... Sierra Bravo, Sierra Papá, me perdoe, esse nível de voo 360, Upper Zulu 16, Bravo até o Zulu, após direto Trivi, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola a pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bridge, controle 1 no 9 decimal 35, transponder 5056, TAN 3601. A 2 a São Paulo, Zulu 360, pela Upper Zulu 16 até Bravo até Zulu, depois direto Trivi, saída da El com primeira curva direita, após Leda, após direto Bridge.